Da 3597, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada a LSX Rei, reporta estabilizado. 2000, autorizado LSX Rei, vai reportar estabilizado, da 3597. Lema 251, para o táxi, 137 a bordo, 5 horas e 20, alternando da Leão. Táxi a parte Índia, ponto de espera, chamando essa frequência novamente para decolagem, ajuste de altímetro no 015. Táxi Índia, ponto de espera, nesta frequência, 1015, eu chamo 6251. Tá, 3597, complete aproximação, chame torre 11895. 1895, tá, 3597. Oi, Salvador, tá, 3795, estabilizado no XR, bom dia. Tá, 3597, visual com campo? Ainda negativo. Continue a aproximação, informe visual com campo, vento calmo nesse momento, ajuste no 095. É, informe na visual, tá, 3597. Ponto de espera pronto, Xanem. Xanem é 251, mantém o ponto de espera. Espera. Delta, continuado no parque de 3. Alfa Vitor Delta, prossiga. Vitor Delta solicita autorização de reboque da posição do pátio 3 para a posição número 5 do pátio principal. Está passando a estrada mais travada, tá? 3, 5, 7. 357, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento calmo. Autorizado, pouso na 10, da 357. Vitor Delta, ciente, senhora. Ciente do reboque. Vai ser escuro. Obrigado. Uniforme Quebec, informe término do reboque. Positivo, Golf Uniforme Quebec na sua escuta, já se aproximando aqui da posição, considere pista livre, já. Sim, senhor, considerar o término do reboque, Uniforme Quebec, e tenha um bom dia. O senhor nem 625 na Lima tem. Na Lima tem, na 25. São 3597, solo 40, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette direita, pro 03, portão 3597. Chanel 25 no livre decolagem, cabeceira 10, vento calmo. Iniciando o Chanel. Chegando aqui, Kono decola aos 42, chega agora o controle no 208. 208. Controle, bom dia, Xanar 6251. O Xanar 6251, bom dia, contato radar, série da Elso e mantém nível de voo 360. Após 2000, direto Leda. 2000, Leda, 360, sobe. Pesaria da presente Mativa pro 6251? Oceana 6251, aguarde coordenação. Oceana 6251, autorizar direto Bridge. Bridge, Oceana, obrigado. Solo Salvador aqui, o Aviança Alfa, Delta, você deve estar com base de Mono. Alfa Vitor Delta, autorizado, informe término do reboque. Oceana 6251, suba restrito, nível de voo 340. 340, restrito, 254. Oxenaia 6251, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, Oxenaia 6251. Alô, o avião está estacionado no Singer número 5, obrigado e um bom dia. Bom dia, Alvaro. Controle Rio 5973, vai atingir 150 na proa de Itabre. Rio 5973, aciona a identificação, vou na proa de Itabre para chegar na mar e desça para nível de voo 050. Identificou na proa de mar e descendo para 050, Rio 5973. Autorizado plano para o Galeão, nível de voo 360, via Pesolono 0, ESMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, e após conforme a rota do plano de voo, a subida será da El, Leta, Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5175 e o controle em 120.8. Confirmando a posição após Leta, posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Correto, chama para posicionamento. Rio 5973, desça para 2000 pés, ajuste no 0195, autorizada final ILS, XR, reporte estabilizado. A 2000 com 1015, reportado estabilizado na XR, Rio 5973. Estabilizado no ILS, no Rio 5973. Rio 5973, confere aproximação, chame torre 1895. 1895, chamará. Rio 5973, você vai me escutar? Afirmativo, torre Rio 5973. Estabilizado no ILS da 10. Visual com campo? Afirmativo. Rio 5973, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo. Teve pouso na 10, Rio 5973. Rio 5973, solo 08, libere a direita, táxi autorizado Alfa Quilo para o PAD 3. No PAD 3, fique atento aos sinalizadores. E Alfa Quilo para o PAD 3. Atento ao sinalizador. Alfa Salvador, bom dia, o Azul Alfa. Alô? Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio número 3, para a posição número 1 no fim do pátio 1. Espero que seja. É, só confirmando, o senhor está no pátio 3, que é a posição 01 do pátio principal. Positivo. Autorizado, início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Chamará para ingresso no pátio principal, ao fim do piloto. Gol no 865, bom dia, sua identificação. Vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf. Desça para 4 mil pés, ajuste no 095. Principal, Alcindo Zulu. Federal 9970, bom dia, senhora identificação. Vou na proa de TAP para a chegada Mara e desça para a nível de voo 050. local do transmissor, o azul óculos do Lúcio, teste de reboque, posição 1, grato, bom dia. Bom dia. Autorização para o táxi. 060. Pessoal da edificação, autorizada a chegada a Bonfim, desça para nível de voo 070. Olha. 865, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorização LS, após estabilizado. 2015, autorizado, LS, tomar estabilizado, gol 865. T3597.4. Tá pronto. Autorizado Brasília, nível 360, via UPS 197 até a Pina, após direto. Decola da 10, primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa. Transponder 5405, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 360, para Brasília, pelo 7 a Pina, decola da 10, curva direita, saída Arbor. Só tu explicou o manofético do regimento Goiás, chama o controle, feedback será reto. Aves para cargo 6570, acione a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. Número 5 na aproximação. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem. Pati, ponto de espera, chamar.